Conversas Aleatórias. Emissão 70 de Conversas Aleatórias, domingo, dia 23 de março de 2014, com um conteúdo especial, já que pela primeira vez temos 4 locutores. Eu, Joaquim, Carlos e a nossa prima que estreia hoje, este ano, a nossa Primavera. É a primeira emissão dentro da Primavera. Ha, ha, ha. É para se rir. Bom, o Nuno Miguel já falou até agora, só disparados. Vamos ver se o Carlos Bonaparte diz alguma coisa de jeito. Digo, posso dizer realmente que é uma edição esta, enfim... Aliás, é uma edição muito especial, não pela Primavera, mas já vamos perceber porquê. De todas formas, permite-me, já que me saudaste também, permite-me, saudar também a ti e... Ao Joaquim Pereira, olá Joaquim, boa tarde. Então, muito boa tarde aos dois e aos nossos queridos ouvintes que nos vão aturar mais uma vez. E às nossas queridas ouvintes. Eu ia dizer isso, é mais importante as queridas ouvintes do que os queridos ouvintes. Ao fim, quando se diz queridos, não sei porquê, a generalização. São muito perigosas. É sempre o masculino. Mas vou fugir um bocadinho. A nossa Primavera que nos fez visita agora. Mas amanhã já vamos ter chuva. Preparem-se. Por conseguinte. Porque ela vai tomar banho. E hoje não teve. Hoje esteve a chover, ao início de madrugada. Ai, de madrugada, mas eu de madrugada. E ontem também choveu. Felizmente para mim, é para ressonar. Dormir. Ora, muito bem, ressonar. Ontem também choveu. E eu apanhei chuva, não, por acaso vínhamos em viagem. Porque o meu vizinho convidou-me para ir até ao operador ver os estragos, ah. E vínhamos no caminho, começa a ter os pingos. Não era uma nuvem passageira, porque ainda demorou uns minutos, mas depois passou e foi só ali naquela zona e já chegámos a casa sem chuva. Ah, aqui não. Aqui, por acaso, o Lost, que também faz parte aqui da direção da rádio, foi a tempo de apanhar o sol que quis e assim começou a chover, veio cá para dentro, Mas aqui ainda que eu venho. Muito bem. Antes de irmos à continuação do da aula anterior, há aqui um tema que já era para comentar na semana passada, mas na semana passada tivemos folga e voltámos para a emissão. Foi porque temos feito a emissão 69, então prolongou mais um bocadinho então não houve. 69 foi há duas semanas. Pois. Hoje é 70, portanto isso é o que eu estou a dizer. Pois. O 69 prolongou durante. Ok. Claro, pois. E já na semana passada ia comentar isso. Por causa do aprovamento, da aprovação que houve na Galiza. Já poderia ter falado disso há mais tempo. Mas voltei a ouvir nisso na rádio. E temos aqui um galego no meio. Como é que analisa o português ensinado oficialmente nas escolas galegas? Ora bem, uma vez que uma grande parte dos galegos querem se separar do resto da Espanha, não quer dizer que consigo, mas como têm uma aproximação muito grande com o norte de Portugal, com o Minho, e eles vêm por aqui dentro, parece que estão na terra deles e fazem eles muito bem, porque ao fim e ao cabo, se nós analisarmos bem as duas línguas, o português e o galego, não o espanhol, há umas semelhanças muito grandes. Portanto, para eles, apesar de estar muito enraizada já o espanhol, mas penso que facilmente se entendem a falar português. O meu avô é certo, o tal arrastamento, que como morreu com 70 e tal anos, perto dos 80, com quanto falasse o português, mas notava-se sempre um arrastamento em certas palavras. Nunca falou aquele português limpinho, como nós, uma pequena parte falamos, porque também temos uma grande parte de portugueses que falam o português mal e porcamente, desculpa da expressão. Bom, não íamos falar sobre Jorge Jesus hoje, por isso passa a frente. Por conseguinte, eu acho bem, e uma coisa, quando uma pessoa vai lá à Galiza, já nota que muitas coisas, muitas ruas, eles já não dizem calhe, já dizem rua, aliás, nas placas já tem rua e não calhe, e muitos e muitos nomes já foram aportuguesados. Ou seja, limaram um bocadinho as arestas e aproximaram mais do nosso falar. A operadora ferroviária Renfe até fez um concurso, que o vencedor ficou conhecido na quarta, dia 19, foi quarta? Foi. Achei. Na quarta-feira. Já foi há muito tempo. Foi o Instituto Camões que ganhou. E vai então o Instituto Camões ensinar português aos trabalhadores da Renfe espanhola na Galiza, especialmente aqueles, obviamente, que estão envolvidos na ligação ferroviária entre Porto e Vigo. Dizem até os videntes que Galiza vai pertencer a Portugal do Norte. Não é verdade, Carlos Bonaparte? É verdade. Ou será o Norte de Portugal que vai pertencer à Galiza? Ponto de o vidente está aí desse lado. Não. É Portugal do Norte. Aliás, para o Europeu 2028, a Galiza, na fase de apuramento, apura-se para participar no Europeu 2028. Mas, entretanto, acaba por desistir porque está em fase de incorporação por Portugal do Norte. Porque, nessa altura, já nós também tivemos aqui Portugal do Norte e Portugal do Sul. Ainda mal eu sabia, a brincar, que Veneza também estava nessa brincadeira. Como quem diz. Nossa. Brincadeira que é uma coisa muito séria. Portugal está dividido. Não, Portugal não se divide assim. Está dividido em três partes. O Norte, o Centro e o Sul. A cabeça, porque e o futebol tem ajudado muito essa divisão, porque os portistas e muitos portugueses também, aqueles mouros lá de baixo, é conversa normal, é essa. Portanto, eles, mesmo que não acreditem nisso, é a linguagem deles, é essa. Aqueles mouros. Eu não sei se aceitam. No outro dia, por exemplo, com um vizinho meu, esta semana, foi precisamente na quarta, é que ele estava a dizer, bem, eles falam, tinha vindo uma aldeia lá para baixo, e disse, ah, eu falo bem, falo com conhecimento de lá de baixo, porque eu sou o alfacinha de Gema. E disse-lhe, pois é, mouro. E ele, não, mouro? Mouro não. Sou alfacinha. Porque eles não aceitam. Muitos deles ficam ofendidos quando lhe chamam mouros. Na verdade, porque estavam na mouraria. Não, porque é uma associação ao clube, ao Benfica, é uma associação... Há três possíveis referências. A primeira referência é o clube Benfica, que é mais recente. É mais contemporâneo. As outras duas são, em parte, aqueles que fizeram mal a Portugal, ou então... um povo ao qual nós não pertencemos. Mas, historicamente, quem é que ocupava o nosso sul? Não eram os muçulmanos? O sul, ponto e vírgula. Pois. Porque no tempo do Afonso Henrique, os mouros chegaram cá acima. Pois, Está bem. Continua a ser a sul de nós. Mas tivemos uma grande invasão e cultura, que de onde, até maneira de falar, eu costumo dizer, do Mondego para baixo é a mouraria. A celta. Nós somos celtas. Nós vemos nas gaitas de polos e outras coisas mais. E noutras, é certo que a língua é o latim e a deles é... a gaita, a língua, está bem. Conversa está boa. Você, uma pessoa, não pode. Você começa a dizer, está dividido não em duas partes, depois e nos outros. Uma pessoa não pode falar. Começa a falar nas retas fontes e nas línguas, já espera que eu diga o quê? Temos de manter um certo nível neste programa. Uma pessoa não pode falar o português. Conclusão. Portanto, nós temos uma ascendência celta, claro, virou depois na língua, mas os galegos, e nota-se mais cá em cima, que foi o que perdurou mais, foi onde hoje eu sou maior, a maneira de falar então os portugueses e transmontanos, há certa maneira de falar, que é uma... derivado à raiz dos celtas. Derivado de. Mas aliás, isto começa a ser mais do que a linguística. Deixa-me só dizer aqui um pequeno pormenor. Nós, em tempos, tivemos um idioma comum, que era o galaico ao português. Sabe, tínhamos ou não tínhamos? Tínhamos. Galaico ao português. Era a junção dos dois... dos gaélicos. Exatamente. Depois é que, entretanto, daí o nome Galiza, porque vem dos povos lá daquela era região. Era a Galácia. Não era Galiza, era a Galácia. E... ou Galáquia. E pronto. Isto é mais do que proximidades linguísticas, porque, tal como diz o Filipe Soares, a Filipa Soares da Educação na Embaixada de Portugal em Madrid, isto aqui é um projeto que também é um reconhecimento do valor económico do português. Porque isto acaba também por ser, entre por outros meios, a proximidade entre Galiza e Portugal. Isto vai dar aquele parágrafo que nós já temos falado muito. Portugal tem muita ligação com os países de língua portuguesa. Ou seja, não sei dizer o nome. Os lusófonos. Porquê? Porque Angola, Moçambique e tal, e essas coisas todas, eles pensarão que através do português é-lhes mais fácil entrar no mercado desses países do que com o espanhol. O espanhol é uma língua que só vai para a Argentina e para as Venezuelas e vai não sei o quê. Agora, para irem para as antigas colónias portuguesas, é, sem dúvida nenhuma, que é o português. Porque ele diz muito bem que o valor económico do português. O valor em Espanha, que do português. Está a crescer em Espanha. Está a crescer em Espanha. Para eles, se espalhar, também é uma portuguesa que diz isso. Para se espalhar pelo mundo. E já que falaram em Celta, o comboio que liga Porto e Vigo chama agora, Celta. Já agora deixa-me só fazer um pequeno parênteses. Para os ouvintes que ainda não perceberam, eu há pouco disse que esta era uma edição. Era especial porquê? Porque é a primeira vez que nós transitamos. Isto é apenas um pequeno parênteses que eu ia dizer depois não disse. É a primeira vez que transitamos de uma edição para outra com o mesmo tema. Ou seja, quem ouvir ainda podem baixar. Daqui a pouco já não, mas daqui a pouco, mas por enquanto, ainda podem baixar a edição de 9 de março e nessa edição é possível ouvir, então, como é que tudo isto começou? Esta é a segunda parte, digamos assim, exatamente o mesmo tema. Já uma vez temos uma questão parecida, ou duas vezes, primeiro as religiões em geral, depois a católica, o que é que era, e depois com respeito à pena de morte, mas esta é a primeira vez que nos focamos exatamente no mesmo tema em duas edições consecutivas. E esta, desta vez, uma emissão mais curta, que também é só a continuação da aula anterior, mas vamos recuperar porque é que surgiu a ideia, além do assunto já estar a prolongar por mais uma hora, há duas semanas, um dia 9 de março, porque é que surgiu a ideia de prolongar este assunto? Posso dar um exemplo muito, muito, muito curto. É que nós hoje, nós, mundo, temos uma forma de ver o outro lado do mundo que não tínhamos há 30 anos atrás, ou 40. Hoje em dia, até na palma da mão, nós conseguimos ter o mundo. E cada vez mais pessoas, por exemplo, mas isso é para os países ricos, digamos assim, não é? Cada vez mais. Tu ouves, por exemplo, no Brasil, há muita gente que tem tablets e coisas do género. E há uma das pessoas que vai entrar aqui para a rádio, que não vê, que vive na Ucrânia, e ela tem um telemóvel com o telecrã, acesso à internet e à Ucrânia. Ou seja, cada vez mais estes países. Por exemplo, olha, outro exemplo, na Síria. Como é que vão chegando os vídeos dos amadores? Eles não vão a casa pôr o vídeo na net. Muitos deles já terão dispositivos móveis com acesso à internet e fazem upload para lá dos vídeos. Ou seja, cada vez mais nós temos a oportunidade de ver o que é que acontece no outro lado do mundo. E desde-nos uma. Ou arrepia-nos e pensamos duas vezes, ou então vivemos num mundo tão fechado, mas vamos tendo essas coisas de informação, não é? Os vídeos que vão chegando e não sei quê, e começa a ver, epá, mas eu gosto mais realmente de liberdade, por exemplo, pá, eu gosto mais de paz, ou seja, e esse é o tempo, por isso é que eu digo, eu acho que esse é o tempo. Não daqui a 10 anos, nem daqui a 100, nem daqui a 500, nem daqui a 1000. Mas acho que a seu tempo, as guerras, esta grande escala, vão desaparecer. O Joaquim Pereira despede-se. Eu vou dizer, mas antes vou dar uma opinião. Ainda não. Isto está a dar pano para mangas. Que eu propunha que a próxima emissão fôssemos completar esta coisa, porque ficaram aqui muitos pontos a dizer. Também acho que sim. Agora o que o Carlos estava a falar, também estava a pensar nisto. Tá, para a semana é parte 2 disto. É muito engraçado, porque eu ia deixar precisamente a mesma sugestão. Que esta está. E hoje já alongamos demasiado. Pois é. Uma boa, um resto de tarde muito feliz. No dia 16 estamos bom. No dia 16, com o mesmo tema. Não foi no dia 16, é no dia 23. Para quem não se recorda, ou para quem não ouviu, o tema foi a guerra. A frase inicial foi, a pergunta, será que a guerra não tem mais fim? E tivemos a analisar vários pontos do país, fomos até 4 continentes, fechámos na Ucrânia. E eu sei que o Joaquim ficou ali com os coisinhos, teve a ouvir o Carlos durante aqueles minutos, mas antes do Joaquim falar, vou eu ladrar. O Carlos Bonaparte, eu acho que ficas com essa ideia de que com a internet nós podemos ver o outro lado do mundo, como tu acabaste, não, disseste há 2 semanas, como tu disseste neste excerto. Com a internet nós vemos o outro lado do mundo, então já temos mais percepção e pá pá pá. A internet não muda o mundo assim, não muda a cabeça das pessoas. E eu já tinha falado nisso há 2 semanas. Esta coisa da cabeça em certos povos, e claro que eu estou a localizar-me geograficamente e culturalmente em certos pontos do planeta, e não é só um ou dois, em certos povos este tipo de cabeça, esta cultura da guerra, das guerrilhas, que é diferente, do conflito constante do eu é que tenho que mandar, e também outras vezes por ordem, por razões religiosas, por crenças, que nem eles sabem muito bem o que é que vão fazer, mas pronto, pensam que sabem. Isto vai-se sucedendo porque se vai-se passando de geração em geração. E não é a internet que vai acabar com isso. Eu dou um exemplo, claro que eu não estou a falar de guerra em mim, mas eu próprio, eu não estou moldado por causa do que vi na internet, ou do que a internet me ensina, ou do que vejo de um lado do mundo. A minha personagem nada tem a ver com aquilo que eu já fui convivenciando na internet. Com as guerras e com a cabeça das pessoas, que é disso que estamos a falar, não me parece que vá mudar por aí. Achas que hoje era possível uma guerra fria como foi nos anos 60? E achas que não era possível? Acho que não. Porquê? Porque hoje o mediatismo que se dá para tão maior, o jogo diplomático, o jogo de interesses era tão maior, estamos todos tão mais envolvidos e simultaneamente com, ou seja, não só, mas também a internet acaba por ter um papel, ou seja, não é que não haja, agora, que vai ter outros efeitos. Que nós, por exemplo, vamos todos ter uma noção muito mais clara do que é a Guerra Fria. Não é só porque não vivemos aquela altura. É porque mesmo os que viveram aquela altura estavam um pouco deixados do que era a Guerra Fria ou não. Não só por uma ditadura aqui em Portugal, como também porque não chegava a informação como chega agora. Não é? Sabes que nós tivemos 16 anos em liberdade, supostamente, e ainda houve Guerra Fria. Eu sei que houve, mas também já coincidiu com o descongelamento dessa Guerra Fria. Então a cooperação espacial entre a União Soviética e os Estados Unidos, quando é que começa? Em 75? Sim. Então? Mas os anos 80 também tiveram pontos de divergência. Também tiveram. Possíveis conflitos. Tiveram, mas uma coisa. Mas hoje, uma situação dessas, nós temos todos muito mais consciência dela. Aliás, dou-vos um exemplo. Como é que se pode fazer uma primavera árabe com países... a Líbia não faz fronteira com estes países, certo? Tunísia e Egipto. Ou faz? Não. Pois, é mais ao leste. Bem parecia que não. A Líbia com a Tunísia. Ela mais ao leste. Bem parecia que não. Como é que se faz... mas antes de falar, quis fazer uma pergunta. Como é que foi possível esta primavera árabe com estes 4 países, sendo que até nem faz parte da África? Ou seja, Tunísia, Egipto e fazem parte da África. A Líbia também faz parte da África, mas a Síria não faz. É certo que a Síria ainda está em guerra. Mas como é que tudo isto começou? Tudo isto começou porque as pessoas foram vendo as mobilizações na televisão e na internet. Porque nós, pela televisão, apesar de vermos as coisas, só podemos ver aquilo que nos mostram. Pela internet, nós podemos pesquisar tudo. E estávamos errados. A Líbia está precisamente entre a Tunísia e o Egito, que faz fronteira com os 2 países. Então, de todas formas... Estava a ideia que a Tunísia era mais aqui. Estava eu. Aí baixo. Mas a Bracassa também era que não fazia fronteira. Então, mas é assim. Ok, havia uma primavera árabe naqueles 3 países, mas reparem, o mediatismo que se deu, só porque um homem na Tunísia simulou no fogo. Como, entretanto, isto apareceu nas redes sociais também, nem tantas redes sociais, mas sim, pela internet em geral, não é só nas redes sociais. Como apareceu na internet, em especial na internet, porque estes povos não têm tanto assim as televisões que nós temos, ou há tantas que têm a televisão como nós. A internet, ironicamente, tornou-se um dispositivo mais. O um meio mais acessível, porque há mais formas de ter internet. A televisão, a gente tem uma televisão e acabou. A internet. Por isso é que hoje, por exemplo, as pessoas, as telecomunicações, os serviços de telecomunicações mais depressa apostam em dizer, olha, tem internet grátis do que tem 20 canais. As pessoas não estão interessadas nisso, as pessoas estão interessadas em interação. E essa interação fez com que estas tecnologias se desenvolvessem mais depressa. E até mesmo para estes países. Ou seja, foi por causa dessa emulação, reparem, uma emulação tão simples de um homem, fez com que três países andassem à guerra, ou seja, em movimentos de libertação, e nós, há que tempos, já se conhecia o Gaddafi. Há que tempos. E nunca, sempre sabia que ali era um país pobre, um país reprimido, mas nunca houve assim... Enfim, não é? Tens noção do que estás a dizer... Em parte também estás a dar-me razão, porque com as redes sociais que acabaste de falar outra vez, mais facilmente também se espalham conflitos. Mas acabaste de dar exemplo disso. Houve. Não, mas não, peraí. Estás a descontextualizar o que eu estou a dizer. O que eu estou a dizer é que neste sentido, ou seja, nesse caso foi por uma questão de libertação. Essa primavera árabe deu-se, e esse movimento de libertação deu-se, porque também muito porque houve... Agora, assim, como é lógico, nós ainda estamos a aprender, por exemplo, dou um exemplo, já que agora falaste nisso, não é? Já que extrapolaste para outro sentido aquilo que eu estava a dizer. A internet, não tem a ver com guerras, mas já que se me senti extrapolado, não estrangulado, mas extrapolado, tenho o meu direito de resposta. A internet, em tempos, serviu para proliferar o que é raptos, violações de menores, aliciamentos e não sei o quê. Hoje, já serve também, e até mais, como método de nos prevenirmos daquilo que se faz por aí. Mas, inicialmente, deu origem, muitas vezes, a mais mau uso do que bom uso. A internet, não nos podemos esquecer que, apesar de tudo, é uma tecnologia recente. Não na tecnologia propriamente dita, mas no uso que lhe pode ser atribuído. Redes sociais, vídeos, a publicação de vídeos em grande escala, de uma forma muito fácil, a internet móvel. Tudo isso são tecnologias muito novas, algumas das quais ainda sequer têm 10 anos. Como e tu acreditas que daqui a décadas ou séculos o mau uso da internet desaparece? Não desaparece. E não acreditas que a percentagem de mau uso vai ser assim substancialmente menor? Sim. Porque acreditas que sim? Acredito. Pode não ser o exemplo do Gaddafi do que estavas a falar, da Primavera Árabe, mas não aceitas a ideia de que os conflitos mais rapidamente espalham por causa de umas pessoas de certos países que sabem o que se passa noutros países, ou dentro do próprio país, e lá está, na cabeça deles, se isto está a acontecer, vamos todos para a porrada, e se não houvesse internet nem sequer sabiam daquilo? Pode ser. Aceitas essa? Mas também a mobilização para evitar isso... Depende dos sítios onde está. Olha, não penso que todos os países são como Portugal. Não, houve uma coisa. É assim, por um lado. É assim, por um lado. Ou seja... ou seja, depende de onde estás. Mas também... Depende de qual é que é o país, no caso. Mas... Também há que ver uma coisa. Que hoje muito se conhece, e não é só graças à televisão, hoje muito se conhece e muito se procura fazer parte de uma união que começou com 6 países nos anos 50, no final dos anos 50, enfim, segunda metade, pelas novas tecnologias. O que é que isto quer dizer? Que estes 28 países, neste caso, que é uma união que não existia há uns anos, todo o exemplo da Europa que pode ser seguido para outros continentes, que é o jogo de interesse ser tão grande que se vai sempre tentar encontrar uma solução diplomática ou mais depressa, ainda que hajam conflitos, não vou dizer que não hajam, agora, a tão grande escala como aquele que se iminencia, Porque só aí é que nós vamos provar. Eu acho que nós ainda vamos precisar de mais uma guerra mundial para termos uma noção, essa verdadeiramente mundial, para termos uma noção do que é que realmente não pode voltar a acontecer. E essa, se acontecer, vai ser a primeira guerra documentada, a grande escala, porque a primeira guerra foi, a segunda foi, a terceira, se se der, vai ser documentada de uma forma extraordinária. Vamos ter milhares de vídeos amadores a cair na rede. Vamos ter centenas de milhares de notícias sobre o assunto, para não dizer até milhões de notícias sobre o assunto. Ou seja, vamos ter por todo o mundo. Ou seja, isso vai depois ter esse efeito, que é o efeito do que é que não pode acontecer, não é? Para evitarmos que isto ou aquilo aconteça. Por exemplo, porquê que a União Europeia... Pronto, isto aqui é entre a Europa, não é? Mas há outros, por exemplo, porquê que na Venezuela... Hã? Nada. Era uma coisa que estava... E porquê que na Venezuela, ou porquê que na América Latina, não entra lá toda em guerra, embora a vontade até seja essa por parte, de alguns países? Precisamente porque sabem, já vão percebendo e conhecem muito também pela internet, que não pode acontecer, porque se uma guerra está lá, lá para baixo, para a América Latina, a Europa não está assim tão preocupada como está aqui com a Ucrânia, porque nem pode estar. Não é? Ou seja, eles vão nem nos Estados Unidos lhes interessa meter-se para ali. Portanto, são os próprios países que vão tendo uma consciência internacional, não é? Que faz com que conflitos sim hajam, mas eles vão diminuir gradativamente. Embora nós não estamos a precisar de morrer uma terceira vez para continuar para viver uma quarta e aí aprender. Mas à parte disso, vamos depois começar, aquilo que eu acho, vamos depois começar a seu tempo, estas guerras vão começar a ser cada vez menos, até porque também há uma coisa mais importante, que é cada vez há menos estados de igreja, ou seja, como é que se chama os estados? Onde é... Estados e igreja. É assim que se chama? É. Pronto, cada vez há menos estados de igreja. Cada vez há mais consciencialização da democracia. E diferentes casquetas vão sendo cada vez menos. Vão sendo cada vez menos. Mas o que eu te pergunto, e a pergunta já há duas semanas foi: tem fim? Se calhar não tem fim. Esta grande escala, eu acho que sim. Guerras entre países que envolvam outros países, terceiros e quartos, e não sei o quê. Multinacionais. Internacionais. Sim. Sim, guerras internacionais, quer dizer, acaba por ser, guerra entre dois países acaba por ser guerras internacionais. Mas eu acho que guerras, sei lá, como é que se pode, plurinacionais, vamos chamar assim, embora também dá-lhe ser com vários países, não apenas com dois, eu acho que vão ser cada vez menos e acredito até que a certo ponto essas guerras acabem, ou mesmo quando se deem, sejam coisas muito esporádicas. Nada comparada, por exemplo, com esta guerra, com estas guerras, porque depois nem diplomáticas, quer dizer, vão ser diplomáticas, mas não vão ser guerras, vão ser conversações diplomáticas. Mas já não estaremos vivos para assistir a esse cenário. Até porque aquilo que eu disse, nem daqui a 10, nem daqui a 15. Oxalá que eu me engane. Ah, eu ia dizer, o Joaquim Pereira, deixar-me de caladinho e depois analisar, de conhecer melhor o nosso planeta geograficamente. O que é que tem a dizer? Oxalá que eu me engane, mas isto está mais próximo do que nós pensamos. Ou isto dá uma reviravolta na mente dos dirigentes, ou isto, este caso específico, que é o que está mais próximo, que é a Ucrânia. Com esta coisa dos... de se tornarem independentes da Ucrânia e ligarem-se à Rússia. Isto, okay. E o a Crimeia. E o Putin. O que é que eu disse? Disse há pouco a questão da Ucrânia. Sim, sim, falou bem, mas... Estávamos só a ampliar a informação, a dizer, a situar na Crimeia. Desde que a Crimeia se... Se a Ucrânia para se reintegrar na Rússia, o Putin veio logo assinar por baixo. Claro. Os americanos, principalmente, já estão a ter um velho, já com sanções e não sei o quê. A França também. E isto, acho lá que fique por aqui, mas eu não sei se... Eu tenho uma pergunta para o Cana. Já ia... Mas espera aí, antes disso, há um bocado, enquanto vocês estavam a pluriar para aí umas coisas, a Líbia, como sempre acontece, viviam escravizados. Houve a primavera deles, correram com o Gaddafi. O que é que acontece na Líbia? Vivem todos maravilhosamente aos beijos e abraços uns com os outros, que estão as outras potências também lá metidas. Ainda vai durar. É para isso que se dá as liberdades aos povos. O Líbano, que era uma das flores dali daquela parte asiática, como é que está? Foi em 2006 que começou. Tudo destruído. Dão-se liberdades, acabam-se os poderes tirânicos. É uma o bagunça. Sentimento de guerra não desaparece. Não desaparece. É o que eu e depois insisto. É isso. Não desaparece daquela gente. Primeiro isso. Daquela, e depois é aquilo. Vai. Depois é quando, como aqui em Portugal, enquanto estava o Salazar, era tudo ali direitinho, não sei o quê. Salazar foi-se embora. Vieram logo 30 cães a um osso. E vê-se o que é que nós temos, nós povinhos, que não temos culpa, nem tanto nos interessa, mas deixem-nos cá se eu sozinho. Temos muita culpa. Temos muita culpa, aliás, a maior parte da culpa é nossa. Então fazíamos como na Líbia e uma coisa, íamos para a guerra. Não, a maior parte da culpa é nossa porque nós é que os elegemos, nós é que não nos mexemos, deixamos que nos porque pisem. O povinho português é uma carneirada. E andam os lobos à solta. É que eu gosto tanto da estratégia do Rui Pereira. Andamos aqui na Ucrânia Libre, vêm sempre parar ao portuguesinho. Andam os lobos à solta para comer o que os desgraçados. Quando podiam trabalhar. Que agora nem podem trabalhar porque os flaringos estão a queimar as indústrias todas que nós tínhamos. A pesca, a agricultura, a indústria. Está tudo a ser queimado. Em vez de procurarem desenvolver e atualizar isso e tudo, não senhor, queima-se barcos, queimam-se searas, deitam-se as empresas abaixo. Ainda hoje, agricultores queixam-se das políticas do Cavaco enquanto era primeiro-ministro. Okay. Isso já foi há 30 anos. Isto é o povinho, e eu contra mim falo, contra mim, não, contra a minha sociedade em que estou inserida, povinho que querem sopas e descanso. E está-se marimbando para... Tinha ou não tinha razão? O almirante. Tinha ou não tinha razão? É só fumaça. Oh. Uma pergunta só para o Carlos. Opiniões, obviamente. Falaste que guerras e logo no início achas que é possível uma guerra fria. O que é que tu dizes em relação sobre as palavras dos analistas, alegadamente especialistas, eu acredito que sejam, em política internacional? Alguns. De lá fora, não estou a falar dos portugueses, lá fora, em que dizem que esta situação na Crimeia, Ucrânia, Rússia e com outros países pelo meio é uma nova guerra fria. Atenção, que eu não disse que não era possível, disse que não da mesma maneira, ou seja, não durante tanto tempo. Não vai acabar assim, isto vai acabar. Mas não sei que vai, porque é que achas que eles falam em guerra fria? Falam em guerra fria porque há demasiadas semelhanças, como poderiam, por exemplo, dizer: não, isto é uma situação perfeitamente normal, isto já aconteceu, a guerra da Crimeia. Entre 53 e 56 do século XIX, aliás, as guerras entre... Foi considerada por muitos a pior desde a Segunda Guerra Mundial. As guerras entre... Na Europa. Desde a Segunda Guerra Mundial. Sim. Então não foi de 53 e 56? A Guerra da Crimeia foi no século XIX. Pois, desde antes da Primeira Guerra Mundial. Olha, bom, santo. Agora está-se bem. Estás muito honesto. É assim, ou seja, podemos dizer, não, e os conflitos entre França e Rússia? Oh, isso é só fumaça. Oh, há tempos que isso já anda. Logo naquela altura, porquê que aconteceu aquela guerra? Porque os russos teriam conflitos com os franceses, e porque os franceses não sei quanto, não sei o quê. Até os austríacos terão metido nisso. Ou seja, nós podíamos dizer também que isto é normal, isto acontece, não é? Aliás, há que ter em conta que foi a própria... RSSF ucraniana, ou seja, a Federação Ucraniana, que se meteu precisamente que ajudou a formar as repúblicas soviéticas. Na altura eram quatro, quando foi em 22, eram quatro repúblicas soviéticas. Não é? Portanto, ou seja, todas essas coisas são naturais, digamos assim. Agora, há gente que pode dizer uma coisa, há gente que pode dizer outra. Agora, o que eu estou a dizer é que, assim, Guerra Fria, ela acaba por acontecer, porque, ou seja, acabam por considerá-la assim, porque isto frita um pouco, quer dizer, não tem armas e mesmo assim já não é bem verdade. Portanto, agora, o que acontece é, falam de Guerra Fria, precisamente porque é um tempo, enfim, faz-se comparações. Aliás, também se pode dizer, não é, que a Crimeia é o Bangladesh de 2014. Não. É só uma questão de fazer comparações. Até pensar, isto que está a acontecer, que já aconteceu mais ou menos assim. Quer dizer, aconteceu pior no Bangladesh. Aquilo foi sangue e não sei o quê. E aqui não, a gente não sabe como é que isso vai acabar, não é? Portanto, ou também se pode dizer, como se começou a dizer ao princípio, que isto era o princípio da Terceira Guerra Mundial, porque se fez comparações com a Segunda. Ou seja, e se Guerra Fria não é propriamente um estado que depois no Facebook... Hoje estou em Guerra Fria. Não. Guerra Fria é apenas uma comparação que se faz entre uma semelhança de situações entre esta altura e a altura da designada Guerra Fria. Como se pode fazer outra? Por curiosidade, quando estávamos a falar do galego e da possível separação, já que disseste que a Portugal não se separa assim. O que é que queres dizer com isso? Já que estamos a falar em guerra. Não, o que eu queria dizer é que eu acho que Portugal não se separa. Eu acho que só há uma região separável em Portugal, que são os Açores. Porque está na Madeira. Não, a Madeira está muito próxima de Portugal ainda. Os Açores foram muito esquecidos por uma parte, têm várias influências de outras, designadamente Estados Unidos da América, têm a sua autonomia económica considerável, não total, longe, mas podem lutar por ela. Porque tem desde logo ali aquela base das lajes, que aquilo dá uma ligação internacional logo a um dos maiores países económicos do mundo. Tem maior facilidade para o... Sim. A Madeira podia. Passava a ser os países mais pobres da Europa, mas podia. Pobres? Madeira? Diz isso em frente ao Jordunho. Ou seja... Tem um turinho no resunho. Ou seja, porque de resto, Portugal, porque é assim, vai lá ver uma coisa. Atenção, que eu estou, só para esclarecer, antes que eu continue, eu estou a brincar com o sotaque madeirense, mas eu aprecio muito, já falámos aqui quando falámos do sotaque, eu aprecio muito o sotaque da Madeira. Pronto. E porquê que é esse sotaque? Porquê que é o sotaque? Porque é assim? Sim. Tem influências de... Franças? Não tem nada a ver. Aquilo é mais lá para o Alentejo. O quê? Quando eles acharam, não descobriram, eles acharam a Madeira, claro, depois necessitaram de povoar aquilo. E onde é que foram buscar pessoas? Às zonas mais pobres para lhes dar trabalho e essas coisas. Bom, e então, uma das grandes zonas foi o Alentejo. E em que séculos é que isso foi feito? 1400 e tal, não foi? Que português é que se falava nesse tempo? Não é o português que nós falamos hoje. Atenção! Mas ainda bem que falou nisso. Fez lembrar à conta de uma coisa que se dizia há uns tempos, que era o castelhano e o espanhol. Sim. Pois. E que na altura disse, mas o português que nós falamos não é o mesmo português que na altura. Então não deixa de ser português. Nós, o português que falámos, e um dos primeiros a corrigir isso, a encaminhar o português para a língua própria, foi o Dom Dinis, o rei poeta. E ele é, com as suas escritas, começou a portuguesar, porque aquilo ainda era galaico. Era galaico português, sim. E então, quando se deu os povoamentos da Madeira e Açores e não sei o quê, foi à custa dessas pessoas que foram, nesse tempo, a falar aquela língua e que naquele tempo viviam isolados. Não é como agora, até vamos fazer turismo para lá e tal, há uma mais, bem inglês, bem chinês, bem o diabo, e há uma maior comunicação. Nesse tempo, os homenzinhos e as mulherzinhas e as criancinhas viviam ali isolados a falar a língua daquele tempo de outrora. Por isso é que eles têm aqueles... Estou a falar do nosso... Por exemplo, olha, vai ao Brasil. Porque é que o português que se fala no Brasil não é igual ao que nós falamos aqui. Mesmo os portugueses que foram daqui para lá começaram a variar logo a maneira de falar. Mas aí também havia o tupi como influência. Aí é que há um pico muito grande de influências. Eram os italianos, eram os alemães, e todos a quererem falar o português. Não há nenhum povo no mundo que consiga falar o português sem sotaque. Nós vemos mesmo aqui um alemão que venha para aqui em criança e aqui. E ele acaba sempre por ter um sotaque próprio. Nunca fala o português correto. Ali sentiram-se à vontade. Viviane. E então? Estamos a falar da Madeira dos Açores, Madeira para ir pobre. Não, os Açores teriam desde logo ali uma base, um interesse, então, não é? Porque então é que os Estados Unidos podiam explorar aquilo muito mais à vontade. Com guerra ou sem guerra? Não, sem guerra, porque Portugal não é um país que faça guerra. Já se cansou. Já fez, nós somos uns desgraçadinhos. Até porque, por todos os efeitos, também há que ter em conta que os Açores não trazem assim tanta riqueza como traz o continente inteiro. Portanto, ia-nos custar, ia-nos doer, ia-nos reclamar, ia-nos dizer: gente faz, olha que a gente faz, olha que a gente faz. Olha que a gente afinal não faz. Era assim que ia ser. Mas também não acredito muito para os Açores que se tornassem independentes, porque, para todos os efeitos, também ainda assim era um risco demasiado grande. Porque não, e eles, para todos os efeitos, também são portugueses. Portanto, aquela coisa do: ai, nós somos independentes. Nada. Ah, então vai ser hoje. Se calhar melhor amanhã. Portanto, não. É, também não queria ser por aí. Mas era a única parte. Porque é que eu digo que Portugal não é assim tão separado? Vamos ver uma coisa. Porque nós estamos a falar... Aqui porque é que eu digo que Portugal não é separado? Por uma questão muito simples. Nós já falamos aqui disso antes. Só faz as neiras hoje, Joaquim. Estou nervoso com a guerra. Nós já falamos aqui disso antes. Portugal tem uma nação. Espanha tem mais que uma nação. Isso vai originar diferenças. Diferenças que vai fazer com que as pessoas lutem pela independência, não do seu país, mas sim da sua nação. A questão está aí. Por isso é que é muito difícil conseguir fazer uma nação com milhares e com estações de Rússias e de Alemanhas e coisas do género. A Alemanha é uma sorte que conseguisse fazer uma união. Quer dizer, mas e daí não é, porque é a união dos povos germânicos. Não há tanta influência. Os germânicos não deixaram que houvesse tanta influência. Não deixaram, eles foram discriminados, não é? Que houvesse tanta influência. Como houve, por exemplo... Agora, assim, como é que nós queremos misturar? Americanos... americanos nativos. Cada um com as suas tribos, com as suas... Não é? Mas pronto. Juntar americanos com os ingleses, os espanhóis e os portugueses. E mais os franceses. Todos que vieram... Ou seja... Há demasiadas diferenças, por isso é que surgem os países, não é? Os países surgem mais ou menos para diferenciar etnias e nações. Só que nem sempre acontece assim, por isso é que a gente tem as guerras que tem. E por isso é que eu acho que países tão grandes, isso já foi naquele tempo, em que, enfim, quer dizer, quem tinha o poder tinha. Hoje em dia é muito mais fácil conseguir-se alianças e conseguir-se meios e conseguir-se vias para se conseguir autodefesa, não é? É por isso que eu acho. Portugal não é assim divisível, porque temos uma nação. De norte a sul, somos uma nação. Não somos duas nações. Não somos, por exemplo, como Galiza e Catalunha, que não tem nada a ver com a Espanha. E tem política e geograficamente. Tem. Sim, não, eu estou a falar em termos de nação, Galiza e Catalunha. Olha, qual é que foi a frase que tu viste quando a gente chegou a... Isto não é Espanha. Exatamente. E estávamos onde? Estávamos em Compostela. Exatamente. Portanto, como conclusão, resposta à fase inicial já há duas semanas. Carlos Bonaparte, será que a guerra não tem fim? Tem. Joaquim Pereira. Eu não. Para mim nunca tem fim. Enquanto houver dois... Amora, porrada! Dois seres humanos ao cimo da terra, não há... Será que a guerra não tem mais fim? Para mim também não. A descoberta do dia é que na Amadora existe uma rua chamada Joaquim Luís. Obviamente, foi o patrão daquele todo. Foi um dos heróis de 25 de Abril. Vamos embora. Não vai ser demora, mas também não vai ficar muito longe. Ainda com a música, que é a Voz da Razão, já tínhamos falado aqui na semana passada. Interpretada, foi o que eu disse na emissão passada. Interpretada por Carlos Bonaparte. Ah, pois é, que não vejo. Pois... Acho que tínhamos ouvido aqui na antena, não é? Para cá. Aplausos para os desastres técnicos. Desculpem os ouvidos, mas estes... Está muito nervoso. E estes dois aqui estão-me a pôr muito nervoso. Essa porrada. E penso que lá fora, penso que lá fora vamos pela guerra. Por acaso já tinha passado aqui com a mentira. A interpretação do Carlos João à parte. Já. Até o Carlos, o Joaquim Pereira veio elogiar passar uns tempos. Bom, vamos fechar. Voltamos no dia 30 para a emissão 71 com outro assunto qualquer que depois sabemos como de encontrar. Não é verdade, Joaquim Pereira? É, sim, senhor. Muito boa tarde a todos. Hoje está sol, mas amanhã já está chuva. Segundo dizem os eles. Dizem eles, não é? Que eles me enganam. Muito Carlos boa tarde. Parte. Já sei que vais cantar, mas posso falar antes. Pronto, então, boa tarde de noite para todos. Isto agora já é tarde de noite, não é? Boa tarde de noite para todos. Até à próxima edição de Conversas Aleatórias. Aproveitem a voz do Carlos Bonaparte quando tinha os seus 8 anos.